Majestade, estou aqui para te adorar. Quero exaltar teu nome sobre o céu, a terra e o mar, pois só tu és santo. Teu poder é real. Teu poder não tem limites. Tua glória excede os céus. O teu andar é nas estrelas. O teu amor rompeu o véu. És um noivo amoroso. Teu caminho é a luz. Vou te exaltar. Tua bondade é infinita, meu amado, meu Jesus, que me ajuda e faz cantar. Me amaste de tal forma que deixaste a tua glória. O teu trono é eterno, contigo é certa a vitória. Majestade, estou aqui para te adorar. Quero exaltar teu nome. Teu poder é real. Teu poder não tem limites. Tua glória excede os céus. Teu andar é nas estrelas. Majestade, sempre eu te louvarei. Vive para todos sempre, amém. Santo e bendito és o Rei dos Reis. Onipotente, o Deus forte em breve vem. Majestade, we'll be right back.